Na Amazônia de hoje, há três núcleos reputados como as locomotivas do progresso regional: Belém, Manaus e Santarém. É sobre Santarém, no estado do Pará, que falaremos a partir de agora. Vamos dizer algo a respeito de sua gente, de seus anseios e tradições. E muito lhes será contado através da linguagem universal da música, o esperanto do espírito, que vincula as mais distanciadas populações. O Coral de Santarém, grupo vocal constituído de 150 integrantes de ambos os sexos, interpretará as canções apresentadas, todas elas de autores locais. Ao piano, funcionará o maestro Wilson Dias da Fonseca, incluído por musicólogos como um dos mais férteis e importantes compositores de nosso país, apesar de sempre ter vivido na florescente cidade à margem direita do rio Tapajós. Na regência, estará atuando o irmão do referido pianista, maestro Wilde Dias da Fonseca. E na beleza singela dos arranjos polifônicos, através do milagre do rádio, a alma santarena falará alegremente ao coração do Brasil neste Domingo Mobral.